13. Bom dia. Que deseja? Tenho aqui bananas e ameixas muito boas. Bom dia. Como são as maçãs? 1 euro o quilo. São muito baratas. E os morangos? Os morangos são mais caros. São a 2,20 o quilo. E a como é o melão? É a 80 cêntimos o quilo. Então dê-me 2 quilos de maçãs e meio quilo de morangos. Ah, e vou levar também 1 quilo de limões e um melão. Quanto é tudo? Um beijo. Como? Um beijo? Então vou chamar o meu marido e ele vai pagar. Daniel! Oh, que chatice!